mané. Vagabundo, eu tô na fé. No Modieres é o que é. Desembaça playboy, cuzão. Só que cê com esse carrão. Só que não tem vez pra tu não. Quem comanda é os ladrão. Todo mundo quer viver de bem. Eu só quero soar de 100. Sem fazer mal a ninguém. Você vale o que cê tem. Vagabundo só quer ter grana. Vagabanua na cama. Muito luxo, você desanda. Quando eu penso em ter muita fama. Então você diz que eu não sou feliz. Eu quero web, então tudo que quis. Viu no bom, só os irmãos curtindo o som. É muita emoção, paz e amor. Preto eu sou aonde for. Tem um valor, é o que nós quer. Dinheiro e mulher, se você não quiser, tem muitos que quer. Só quero levar a minha vida do jeito que eu quero. Você não se importa pra mim, tanto faz. Morra na bosta e até mais. Vê as negras de tanga rebolando e fica pampa. Beba e curta a lombra. E o resto pode crer que vai na conta. Só que tudo se ganha na base da correria e do dinheiro. Carreta e porta da mansão lá na praia. Roupa de marcas, corrente de prata. É o que nós quer fazer, o quê? É o que mando proceder. Mais tarde de camela com as vagaba no rolê. Quem não quer dinheiro, nós quer nossa parte. Quer vinho com gelo, justiça e liberdade. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. Eu nunca tive nada, mas aí agora eu quero. Respeito, grana, fama, chega de viver no zero. Justiça pros humildes, puro de coração. Que sonha com a liberdade e a paz nesse mundão. É tudo que nós quer, do ouro aos brilhantes. Pedra de diamante, uma caranga importada. Vários dólares na mala, deixou brecha, vai pra vala. Entre becos e viela, o que rola é som de mala. É tudo que nós quer, é sempre ser o forte. Enfrentar, ganhar batalha, jamais cometer falha. Tá na frente, é campeão, atitude é questão. Salve, salve pros irmão, vagabundo na função. É tudo que eu quero, andar de boa na quebrada. Curtir um som bem alto junto com a rapaziada. Um pisante muito doido e uma beca estribada. O sonho do pivete que nunca teve uma casa. É tudo que nós quer, ficar bem longe de gambé. É tudo que nós quer, saúde e muita fé. Ver político safado, enquadrado no xadrez. Segura aí, folgado, pois aqui não tem burguês. Quem não quer dinheiro, nós quer nossa parte. Quer vinho com gelo, justiça e liberdade. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. Quem não quer dinheiro, nós quer nossa parte. Quer vinho com gelo, justiça e liberdade. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. É tudo que nós quer. De curtir um rap, batida que estremece. Mulher banda me enlouquece quando o doce se remexe. Eu não vivo de ilusão, moleque louco é curtição. De baile em baile eu sou opção, de rolê nos opalão. É muita loucura os parceiros no meio da rua. Acende o do verdinho admirando a luz da lua. Você não sabe mais o que vale a amizade. Dinheiro no bolso, paz, amor, felicidade. Pisante e as backs tribadas, corrente de pratos. Parceiro só de quebrada, tomando aquela gelada. Você não quer, mas eles querem. Paz, amor e muita fé. Do jeito que Deus quiser, no Modieres é o que é. Maluco doido pira porque nunca foi feliz. Viver trancafiado não foi o que ele quis. Agora sonha alto pra ter um pedaço de terra. Conquistar o seu espaço e não viver só na miséria. Pois é, é tudo que a gente quer. Rala peito, mané. A quebra é nossa e não embaça com os gambé. Só curtimos na moral, só curtimos só na fé. Um bico no campari que a maloca tá de pé. Quem não quer dinheiro, nós quer nossa paz.